Solo, tá 3197. Pushback, acionamento, posição 8. Autorizado, reporte táxi 3197. Livre, pushback, acionamento, 3197. Solo, Salvador, é o gol 1776. 776, boa noite, táxi Alfa, Índia para o portão 01 no 776. Alfa Lima para o portão 01. Alfa Índia, portão 01, ok? Alfa Índia, portão. Salvador, WebJet 5810. WebJet 5810, acione identificação, autorizado de chegada à mar e desse mantém o nível 050, o ajuste no 009. Chegada à mar 050, mini 9, Web 5810. WebJet 5810, da presente voo ITAP. Aivar ITAP, WebJet 5810. Gol na 273, chame centro Recife na 288, alterno na 3325. 288-3325, boa, gol 1273. Costa de Salvador, muito boa noite, gol 940, decolou, cruza 1500. Gol no 940, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantém o nível 360. 360 conforme, 940. Passarela 2224, acione identificação, está presente voo na proa de mar e para a chegada mar, desse mantém o nível 060, o ajuste no 009. Passarela 2224, acione identificação, voo na proa de mar e desce para o 060. Trip 5241, chame centro Recife no 288, alterno no 3325. 288-3325, pedi para 5241. 3197, pronto táxi, 121 a bordo, 415, alterna Guarulhos. Táxi autorizado para o ponto de espera no zero, quando lá chame torre 1862, uma boa noite, 3197. Ele está com o ponto de espera no zero, 1862, obrigado, bom trabalho. Estabilizado ILS, gol 1884. Gol 1884, completo, final de torre, 1186. 1186, Montevideo. Torre, gol 1884. Cheque 30 em livre pouso, pista 10, 080 graus, 12 nós. Tá, baixar e travado. Livre pouso. Livre pouso. Salvador, boa noite, TAM 3560, informação Tango. TAM 3560, acione identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o nível 070, o ajuste no 009. 070 com 69, chegada Mari, 3560. Webjet 5890, desce para 2000 pés, o ajuste no 009, autorizado em LS7 Ferreira, pista no 0, reporte estabilizado no localizador. Chamará no localizador, descendo para 2.000 pés, Webjet 5890. Passarei do 2224, desse mantém o nível, desse mantém a 3.000 pés, o ajuste no 009. Pés 1.009, 2224. Então 3560, desse mantém o 050. 050, tá, 3560. Gol 1940, chame Centro Recife no 288, alterna 1-3325. 1-288, qual é a secundária? 1-3325 é secundária, 1940. 3325, boa noite, 940. Boa noite, 84, solo 11, libere à direita, solo 219. 219. TAM 3197, livre decolagem, uma centena com 10 nós. Livre decolagem, TAM 3197. Juliette para o 612 no 884. Alfa Juliette, 06. Sinal, Zé, 5890. Web 5890, complete, final da minha torre, 1186. 86, Web 5890. Controle Salvador, TAM 3197. TAM 3197, contato radar na decolagem, prossegue conforme autorizado, se me mantém o nível 300. Diversão TAM 300, autorizaria direto da EL? Vou da EL, TAM 3197. Direto da EL, ascensão 300. Passarei do 2224, desça para 2000 pés, o ajuste na 009, autorizado ILS, reporte estabilizado no localizador. Passarei da 2224, desça para 2000 pés, o ajuste na 009, reporte estabilizado no localizador. D560, desse mantenha 3 mil pés, está livre da restrição de altitude em TAP, o ajuste no 009. Livre de restrições em TAP, descendo para 3 mil com 1009, TAM 3560. Estou na escuta do Webjet 5723. Webjet 5723, acione identificação, autorizado sua Galamari. Desse mantém o nível 050, o ajuste em Salvador na 009. Chegada Mário, descendo a 5.069, Web 5723. Não consegui contato aí com o centro. Para 3560 vai atingir 3000, pode prosseguir para 2000, está com referência. Na 3560 desce para 2000, ajuste na 009, autorizado LS, reporta estabilizado no localizador. Autorizado 2000 com 1009, vai reportar no ILS, voltando 3560. Santa 3197, chame Centro Recife no 288, alterna no 3325. 288-3325-3197, boa noite. Saída 2224, estabilizado. Estabilizou, 2224. Completo final, se a minha torre não 86, passaria do 2224. 18.6, já deixa um pouco. Hoje de Salvador, passaria do 2224. 2224, buenas, alto, vento de 090 graus, 109, altímetro 1009, pista agora liberada, pouso autorizado. 2224. Autorizado, pouso na 1-0. Alfa Juliette, portão 10, autorizado, Web 5-1-0. Tan 3858, acione identificação, autorizado, chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 009. Desce para o nível 060, Tan 3858. Jet 5723, desce para 2000 pés via chegada Mário, ajuste na 009. 2009 UEB 5723, desce via. Desce, mantém o nível 050. Autorizado para nível de voo 050, na 3258. Passou Duna com campo à vista, o TAN 3560. TAN 3560, complete, final de minha torre, 1186. Torre, 1186, obrigado. Webjet 5723, autorizado LS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no LAC Web 5723. Salvador, passarelo 2224, me liberou. Não, escutou. 224, táxi autorizado Alfa Juliette para posição 13 do pátio 1. Na remota, pátio 1, posição 13, 2224. Alfa Juliette para a remota 13 do pátio 1. 560, a 2 milhas do Índia Serra, baixado e checado. 640 Guarulhos, você está pronto para copiar? Pronto, está autorizado Guarulhos 340, Aperuísque 50, decola no zero com primeira curva à direita, saída da Euleda após Budev. Frequência do controle 11935, a torre 1186, seu transponder 5547, TAM 3603. Autorizado 350, Aperuísque 50, decola no zero. Curva direita na Dael, Leda e a Porte 10, 1935, o controle 2614547, no trânsito monitorado 3603. Salve, pronto, puxa o acionamento 3603. Pois será. Para o 3560. Agora 090 graus com 11 nós. 090, 11, obrigado. TAM 3858, desça para 3000 pés e o ajuste na 009. Para 3000, só no 009, TAM 3858. No 07. Valeu, Zé. Frisado, repórter táxi. Repórter agora táxi, 3093. Boa noite, companheiro. 5723, interceptou o curso localizador, já confere a checada. WEB 5723, completo, final da minha torre, no 186. Obrigado, boa noite. Mandou boa noite, WebJet 5723. Pousou, livrou, solo aos 28, solo 219, ao livrar 3560. 219, boa noite. Web 5723, boa noite. Vento 090 graus, 12 nós, altímetro 1009. Pista agora liberada, pouso autorizado. Livre o pouso na 10 com trem checado, WebJet 5723, obrigado. Táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Táxi via Alfa, reporta para ingresso no pátio, Júlio, 3560.